A criatura se elevou, Abu Bakr Siddiq tirou uma roupa e colocou como sombra para o mensageiro. Quando eles viram esse ato, perceberam então o mensageiro é aquele que está sentado e o outro é o Abu Bakr. Ficou em Qibá, onde tem a mesquita hoje. E a primeira mesquita que se construiu no Islã. Alguns dias e depois partiu. Chegou na tribo ou no bairro de Beni Salim, onde hoje está construída a mesquita Al-Jumu'ah. E ele chegou exatamente na Al-Jumu'ah ali, numa sexta-feira, e construiu a mesquita, ou rezou a Al-Jumu'ah ali e depois foi construída uma mesquita. Todas as pessoas, quando o mensageiro chegou em Medina, imagine você o mensageiro chegando num lugar, todos querem levar o mensageiro para casa, todos querem ter a glória e a alegria de visualizar o mensageiro, de recepcioná-lo, de levá-lo para casa. E por onde ele passava, as pessoas convidavam ele. Venha nos recepcionar em casa, mensageiro. Que seja na minha casa, mensageiro. Pegavam pela coleira, vamos dizer assim, do camelo. E o mensageiro dizia, deixem a camela, porque ela está determinada por Deus. Ela sabe onde ela tem que ir. Nem eu, nem ninguém sabe, ela sabe. E o camelo do mensageiro, sallallahu alaihi wasallam, então, foi e sentou num lugar, onde hoje é a mesquita do mensageiro Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. O mensageiro não desceu, permaneceu para ver a decisão final. De novo a camela andou, redopiou e voltou para o mesmo lugar e sentou. E o mensageiro soube então que aqui era o lugar que ele deveria descer, e ali onde está hoje a mesquita do mensageiro Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, quem recepcionou ele na casa dele e levou as coisas do mensageiro foi Abu Ayyub al-Ansari, que teve essa honra, da tribo Bani Najjar, que são tios do mensageiro Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. E ali começou então o Estado Islâmico, verdadeiramente dizendo, o mensageiro comprou um pedaço de terra onde hoje é a mesquita, iniciou-se a construção da mesquita. E ao lado da mesquita, ao próximo da mesquita, construiu os aposentos para os familiares dele. E começou o plano de alicerçar o governo islâmico. Primeira coisa, a mesquita. A segunda, as pessoas. Irmanou entre as pessoas. A comunidade só terá sucesso se as pessoas se amarem, se irmanarem. Os muçulmanos têm que ser dessa forma. E o mensageiro iniciou dessa forma o governo dele, irmanou entre os imigrantes e Ansar, os apoiadores. Você é irmão desse, você é irmão desse. Poderiam até herdar um ao outro. Em Medina existiam judeus, três tribos que se sobressaíam: Bani Quraida, Bani Nadir, Bani Qainaqa. São três tribos fortes judaicas que estavam ali. Deles todos só se converteu para o Islã um. E eles começaram a fazer um plano de inimizade ao mensageiro Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. O mensageiro então fez um tratado com eles de regras de respeito mútuo entre os muçulmanos e os judeus. Durou pouco tempo, mas como faz parte da natureza judaica, até hoje são traidores e sempre vão trair os pactos, e sempre vão quebrar os pactos, e sempre serão assim, e sempre foram assim, e que ninguém de nós se engane com eles, como nós vamos, de acordo com a biografia, conhecer mais da história deles. Todos os inimigos se juntaram, entre eles árabes, coraixitas, judeus, kafir, todos se uniram contra o mensageiro. O plano do mensageiro era uma revelação divina. Iniciou-se então o plano, segundo ou terceiro plano, demonstrar força ao inimigo. Isso é um plano de governo, demonstrar força para inibir o ataque inimigo. O mensageiro então preparou um exército e fez como se fazem hoje treinamentos militares. Ele fez alguns tipos de treinamentos militares para demonstrar o nosso governo islâmico hoje existe força, existe exército. E muitas existiram muitos ataques. Quando falamos ataques, não quer dizer guerras ou que aconteceu guerras ou batalhas. Não. Muitas vezes atacaram sem precisar de guerra, ganharam a guerra sem, com ataque só, sem guerra. O mensageiro muitas vezes saiu ele comandando o ataque, muitas vezes ele mandou os seus parentes, quer dizer, ele não se esquiava da responsabilidade. Não é como hoje, vá vocês e eu estou aqui no ar-condicionado. O mensageiro, quando saía, deixava em Medina um governante califa das pessoas moradores de Medina, para não ter ciúmes nenhum. E quando ele não saía, ele era o comandante. Mandava os parentes dele como comandantes do exército. Hamza, Abdullah ibn Jahash, Al-Mughira, que é um primo dele, mandava os parentes como no exército para eles comandarem. Não escondia os parentes e ele se escondia.